na noite oriental, a luz de um som. Thank you. viagem, na mão, uma bússola que aponta sempre para leste. Viagem noturna debaixo de um céu oriental. Thank you. No próximo Oriente, apenas a música interessa. Na música, apenas o Oriente interessa. Thank you.